3567 na posição 4 a norte para o push. Guarda, 3567 está atrás. 3595. 3595, boa tarde, obrigado. Aliança azul 2715. 2715, chame Tony, 118, decimal 95. 2895, tá bom, tá de semana. Azul 2715. É, igual aí. E Salvador, boa tarde. É o azul 2715. Passando o estado, achar travado visual atualizado. Aliança, que seja 1 no 0. Azul 2715, boa tarde. Ajuste no 0 no 5. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 100 graus, 159. Tráfego pouso na 10, na 2715. Previsão para o TAM 3567. 109, Grão Terceira, retaguarda, 3567. Ah, com a participação ou estamos aguardando então a segunda aeronave. Obrigado, 3567. 3567, mais duas além do gol. Ah, duas além do gol, passou o gol e ainda tem mais duas. Após essas duas aeronaves, podemos iniciar? Afirmo, rapaz, a segunda aeronave, taxera retaguarda, tudo para o início do pushback. Ah, tá certo, muito obrigado. Eu não consegui fazer informações de POB até a minha derretida? 5:35, Brasília. 6 aves e a parte, Índia, você espera a torre 118-1995, ajuste 10-15, seguindo a aeronave da Gol no portão meia dúzia. 6:15, saindo o voo, parte Índia, portão 10, passaria do 2-3-1. Aeronave do 2-0-7, com 1-3-3 agora, 3 horas de autonomia, antena Salvador. Voo 2017, taxa autorizada via Apache, Índia, com sua espera torre 118-95, ajuste 10-15. Apache, Índia, com sua espera 295, feito, do 2017. Pronto, recuar? Pronto. 1884, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Ali também 90, boa, 1884. Solo 124, livre pista direita, chame controle solo 121, decimal 1. 1, tirando aqui, tirando aqui. Salvador, boa tarde, gol 2017, pode estar dando 10 pronto. Gol 2017, mantém o ponto de espera. Voo 1884, autorizado decolar, pista 10, vento 090 graus, 169, agilizando. Exposição indicada 3 Lima, tente o sinalizador. Faz 3, posição 3 Lima, tenta o sinalizador, 7. 3567, confirme? Não, foi o 3567. É de autorização de pouso. Guarda. Uno 097, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 1 5 nós. Pouso pista 10097. Gol 1884, decolado aos 2:30, chame controle Salvador, 120.8. Bola 208, obrigado. Contato radar na decolagem, suba ao nível 230, é da Puca, transição Aracaju. É da Puca, Aracaju, gol 1884. Chalé 6314, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LF, X-ray, portará 6314. Viaja em 857, Zemu. Transponder 5104, controle 120, decimal 8. Autorizado Daniel, nível 360, falso 0, da Euleda Irumi. Super 9857, Moço, 5104208, gol 609. Correto, já passou para o Push Vega, pelo menos. Vai para marcar. Gol 20 no 7, pronto para decolar? Foi o 20107 após o pouso do Boeing 737 da companhia, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Pode nem manter no 0, foi o 20107. Fala da 10, curva direita, subida da El, Leda Monte, correção da El, Leda Irumi, Viaber, novembro 857, até Multi. Transponder 5117, controle 120, decimal 80. Autorizado, nível 3.0 para o Gavião, pela confirmação da 27, que é escola da 10, curva direita, da El, Lida e Rune. 1-7-1-2-0-8. Não compreendi o transponder, acionamento 37. 1-1-7. Correta resposta para o pushback acionamento. Obrigado, reportando. Salvador, boa tarde, está 3155 a novembro. Autorização Guarulhos, 340. 3155, prepara a subida da Hélio e da Mótila. Tenho pré-autorizado 320, copia, guarda cópia. Correção, copia, guarda coordenação. Marcando o farol, está pronto, olha o direto de ar. De tráfego, está 3155. Para Guarulhos, nível 320 autorizado. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E Apesulo 10, Piraí, DCT1, base, Apesulo 44, Fagog. Transponder 5146, controle 120, decimal 80. 20 para Guarulhos, Apesulo 10, Piraí, direto um base, Apesulo 44, Fagog. Decola da 10, da El, Leda Mótiva. 208 é o controle, 5146 transponder, está 3155. 3155, correto? Reporte pronto para o push bag acionamento. Reportaremos, está 3155. Está 3567, para o táxi 173, após 3 horas e 10 de autonomia, ao terminando do Uberlândia. Está 3567, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1095, bom voo. 1095, aqui à direita, diamante para a torre 1095, boa tarde. 3567. Para o Salvador, 1097 livrou. Gol 1097. Boa tarde, táxi de Alfa. Atente ao balizador na lateral da Eco. Após caminhar em São Juliette para novas instruções. Segue na Alfa, atente ao balizador na lateral da Eco. para a Juliette, eu vou usar o Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, verde, caos de Itapuã. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, passa espera no Sarau de Itapuã e tomo a aeronave na final da 1-0. Visual da aeronave, fazendo espera Itapuã com curva à direita. Deixa a Juliette Serra, gente. Oi, eu chamei a 314, boa tarde, final ILS, 1-0. Funcionar 6-1-4, ajuste 1-0, 1-5, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo o tráfego à sua direita, helicóptero mantendo espera no farol de Itapuã, não interferirá no seu pouso. Gente, guardando 15, 6-3-1-4. Pé, 3835, desça para 2000, pé está autorizado em LS, reposto estabilizado no curso localizador. 2000, reposto estabilizado no localizador, 3835. Posto autorizado no 0, 6314. 0884, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 1-2-6-8-5, vai alternar 1-2-5-4-5, boa noite, obrigado, boa tarde. Aí da guarda do tráfego, reposte na base pela direita, estão no 7. Visual com tráfego, autorizado cruzamento na sua retaguarda, informará na base da 1-7, curva para a direita. Hotel Juliette Serra, confirmando, reporte na base pela direita da pista 17. Reportará a base pela direita da 17, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette, 1097. Gol 1097, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 1097. Paredo 2231, autorizado alinhar e manter pista no zero. Mantenha no zero, pista no zero. 6327, pushback, acionamento remoto 114. Oxalé, 6327, fazer a nave da Gol parqueado 09, autorizado e chame táxi. Mantendo a nave da Gol no 09, autorizando o CM327. A deposição Morse para a chegada Morse, reporte no ideal de destino. Morse para a chegada Morse, reporte no ideal de destino. Hotel Juliette Serra, tem condições de realizar a base curta? Está chegando no céu. Fica mais frio. Hotel Juliette Serra, autorizado, reporte na final. Hotel Juliette Serra, passado, travado, reportará na final. C3235, chame a turma, 118, decimal 9. Obrigado, C3235. Graus 149. Tem antes da Juliette. Pouso autorizado, pista 17. Vento 110 graus, 149. Autorizado pouso, cabeceira 17, até o Juliette Serra. tarde, Sam 3835, passo de terra, vamos voltar. 43835, ajuste 10 no 5. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Boa tarde, autorizado Campina Grande, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, Jamos e Par. Via Pêndulo 10, Nilma, DCT. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. Passarei 2231, subo nível 160, saída Momo. Então, contra a restrição, mantém 3000. 0-1, mas direto. 5160, transponder 208, controle, voo 1966. Número 66, correto, repasse produtor o pushback acionamento. Vai chamar, obrigado. Ô, Solo, 6314. 160 na Momo, a gente vai acelerar, tentar aumentar a razão de subida. Na quadra, se considere, pode seguir normalmente via Alfa, Juliette. Mantenha sua Juliette. Em Alfa, mantenha sua Juliette. Após 2000 pés, vou direto Barreiras. Direto Barreiras, passaria 2231. Após que altitude? 160. Direto para 160. A razão está a critério do comandante. Direto para 160, certo. Tarde, tá 3192, identifique, desça até o nível 050, chegada a Mari. Mari 050, 3192, subindo em campo. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar 0, 3, 5, 6, 7. Alfa, prossiga. Meia dúzia. Autonomia 0315, Algarve da Salvador. Linha 317, até através do portão 07, após obter a companhia ingressando no 62 e prossegue até o ponto de espera. Pronto, no pronto, corre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, um bom voo. Deixa eu ter outra vez 07, fazer uma faixa no 06, prossegue Tele Alfa e Bravo, ajuste 10 no 5, ponto de corre 118, decimal 95. Plano 3567, autorizado decolar, pista 10. Vento 110 graus, 13 nós. Livre decolagem da pista 10, plano 3567. Aguarde. Aguarda na 7 com o mesmo nome. 567, decolado aos 40, chame controle Salvador, voo 20, decimal 8. 208, 567, uma boa tarde. Juliette, por 08. Salvador Cordial, 3567. 3567, boa tarde, suba ao nível 360, saída Arbor, transição elétrica, contato radar na decolagem. 360, Arbor elétrica, aguarda quando possível a possibilidade de voar elétrica, 3567. Autorizado, Elefa 3567. Autorizado, agradece. 3567 até. Chané 63, 127, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado alinhar e decolar pista 10, Chané 63, 27. É 169. Alô, para o pushback de acionamento, Chané 6227, está na remota 13. 6227, remota 13, coordenando com a equipe de Paulo, nós da Gol puxando no 07. Estamos autorizados, aguarda ele, tá? Autorizado e coordenado com a equipe de solo, Chané 6227. Livre push back acionamento, coordena com o pessoal de solo, coordenado da Gol 6227. Ponte 10 aguarde, gol 1966. Aguardando, 1966. Minha 327, decolado aos 45, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Chamar controle Salvador, 120, decimal 8, chame minha 327. Salvador, chame minha 327. Chame minha 327, contato radar na decolagem, suba ao nível 240. Serve da El, transição coral. 240, da El, coral, chame minha 327. 3192, pode descer para 2000 pés, corre 3. 3192, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 5. cancelada a restrição de altitude na posição etapa. Reporte estabilizado em LS. Autorizado a sinal. 7-7, autorizado em LS X-Ray, 10-1500, ajuste 3-1-3. Reporte estabilizado. Para a descida azul, 279. Azul 2711, desça para 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 095. 4.1015, azul 2711. Autorizado o início do pushback, será tratorado até o través do portão 08, do través do 08 autorizado o acionamento. Gente, autorizado o pushback, tratorado até o 08, acionamento no através do 08, 966. Zero pronto. Voo 1659, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Ali levava no zero, bom mesmo, pronto. Oceania 355, boa tarde. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita, subida da El, Lesa Mótiva. E Upperzulu 10, Piraí, DCT 1 byte, Upperzulu 44, Fagog. Transponder 5421, controle 120, decimal 8. Papatango. Deu falar da unidade, qual foi o nível solicitado? 020, informação 90. Voo no 620, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. Deixou 050, Mari. Por favor, ISAP, está presente voo 620. Realizado, ISAP. ISAP é voo 620. Está no correto, confio em saber. Chame o taxi decolado em controle 1-1-8-9-5, ajuste 0-5, bom. Decolado ao 5-0, chame controle Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, bom, México 9. Preparou o controle? Thank you. Alfa 1-1-8, só um minuto eu falo com o Pico Fins e aguarda a saída árvore elétrica. Saída árvore elétrica. Vai preparar o 8-4-1-8-3-1-9-2. Papa Fox, Scope 0-2-3-0-1-3-2. Linha 0, decola da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, após a lança direto Pozop, Upper Zulu 2-1, transpondo 5-4-1-4, controle 1-2-0, decimal 8-0. 4-4-1-1-8-5, aprovado 3-6-0 para Cassino, após a decolagem da 1-0, curva direita, descida Arbor Elefa, Elefa Pozop, e aerodia Upper Zulu 2-1. Aciona 5-4-1-4 ao transponder e controle Salvador 208. Vamos ao 3-1-1-8, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar o azul 4-1-1-8. Acionamento 327, solicita nível final 200. Pé 327, suba ao 200. 200, acionamento 327. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde, identifique e desça para o nível 0620, chegada bom. 0620, identificou na perfeita ponte, 2780. 3192, sinal de 3 milhas da 10. 3192, chame torre 1-8, decimal 95. 3295, 3192, boa. 1-9-6-6, 4-2-0-6-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, muito obrigado, bom serviço. Valeu. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 1-0-0 graus, 1-3-9. 7-0-0-3-0-9-10. Alterne 133, decimal 95. Código 1-1-3-3-1-5-5-3-2-7. 227. Mantenha a proa até 3.000 pés. Chame o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, mantendo proa até 3.000-6-2-7. Controle de Salvador, boa tarde, cena 6-2-7, mantendo proa até 2.000 pés. Reporte na papá. 227, suba nível 360, saída da EL, transição Pirumi. Pode seguir na da EL, senhor? Afirmativo. Segue pro de da EL 6227. Chame 3192, solo 54, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Direita, Fox 318, até 319. 319. 121, décima 1. 317, 319. 3, número 1 vai passando a posição 2 no momento. Sente, vai 2. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Alinha e decola, pista 1-0, 9-9-6. Tarde, 3-1-6, lembrando. Eu fiz 1-9-2, boa tarde, táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa, mantenha antes do Juliette, 3-1-9-2. Autorizador, Azul 2710, visual. 1270, chame turno 198, decimal 95. Torre 295, 1710. Salvador, azul 27190, estabilizado no X-Ray Down 0 visual. Azul 2711. 2711. O piloto está na proa de Mari? Eu te informo que o senhor está na proa 350, uma defasagem de 35 graus em relação à posição Mari. Tome proa 030. Controle, 620, voadora. 620, autorizado, direto, Duna. Desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 015. Duna, 3.000, 1015, bom, 620. Romeu Papatango, autorizado, ingresso no 735, aposte, aliás, de pronto, cabeceira no 7. Gol 1966, decolado ao 57, chame controle em Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Azul 2711, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso, azul 2711, pista 10. O 1966, suba nível 370, contato radar na decolagem, vai dar pouca transição de passo. Suba nível 370, 966. É, tinha modificado ao 58, Golfilo Oscar, desça até 4.500 pés, abaixo a critério. É forte quando é 2.0 milhas de Salvador. Ingresso nos corredores. 6060, 2789 de azul. 2789, desse mantenha 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0 no 5. 4.000 com 1.015, 2789. Está totalmente visual, estou disponível para completar a aproximação. Estou no 620, mantendo referências, autorizado é a proa de Simbra, reporte estabilizado. Simbra, reporte estabilizado, bom, 620. Tudo bom, 097. Gol 1097, boa tarde. Autorizado com o FINT, nível 360. Decolada 1-0, curva direita, subida árdua, elefa. Após elefa, voa nítido, autorizado 2-1. Transponder 5422, controle 120, decimal 8. Gol 097, correto, rebaixando para o pushback, estacionamento. Salvador para o táxi, está 3155, 228 a bordo, Atenas a Leão, 3h45. 3155, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1183995, ajustinho, mas 095, bom voo. Pátio e 1295, obrigado, está 3155. Azul 2711, boa tarde. Táxi via Kilo, Pátio Green. Posição em escala 3, Romeu, atende a sinalizador. Kilo, Pátio 3, para 3-1-2, Azul 2711, corrigindo o programa 4. 6227, chame Recife 125 decimal 1, Alter 133 decimal 95. 125 13395, obrigado. Echo Delta Foxtrot, clear final runway 17, report on 2 miles out. 2 miles out. Report on 2 miles out, 17, Echo Delta Foxtrot. O meu Papatango decolado ao 02, no farol de Itapuã, chame controle, fundo 20, décima 8. O farol está pronto, chamará o controle, 1208, Romeu Papatango. Ponte espera pronto, Tran 3155, boa tarde. Tran 3155, mantém a posição no ponto de espera. Mantém, 3155. Viet, tem notificado. By a left, do we traffic on final, runway 10. 3150 to the left, traffic on final. Romeu, Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, decolado no 7. Gente, agora de cópia, é o número 2. Passa sempre, o voo 620. 620, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, 620. Azul 2789, reduza para 1709, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. Chegou? 2000 vai reportar estabilizado aí, LS X-Ray, 2789 da Azul. Controle, o Papatango, o meu Papatango, decolado da 197, está agora vertical com o farol de Itapuã. 120 estabilizado, X-Ray da 10. Pouso no 620, tráfego avistado, pouso autorizado, visto no 0, vento 1,00 graus, 149, informo, tráfego à sua esquerda, fazendo a 3 milhas, não interferirá com seu pouso. 7 autorizado, pouso 1,0, igual 620. Funcionamento táxi de colagem com a torre 118, decimal 95, ajuste 1,015, bom voo. Gol 1966, chame o centro Recife, 126, decimal 85, Alter, 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Colisão 2789. 2789, chame torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, boa tarde. Another track on final. Fala amigo, o tráfego tá, não passou o dono ainda, a gente está aqui agora 3 dias da final, não pode? É pro Delta Fox Trot, tem condições de incrementar para a final da 17? Tranquilo. É pro Delta Fox Trot, prossiga, aguarde instruções. Azul não é pro Delta Fox. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2789, vai passar o Índia Serra. Azul 2719, ajuste no 0 no 5, continua a transformação, aguarda a transmissão de pouso, forma o número 2 no pouso e tráfego adicional à sua esquerda para pouso na pista 17 e sem interferir com o seu pouso. Deixa Azul. Data Foxtrot, avistado, pouso autorizado, pista no 7. Vento 1,00 graus, 1,2 nós. Eu vou pousar no 7, é pra dar foto. Gol no 620, solo 05, livre pista direita, chame controle de solo 121, décima 1. Direita 21, no 620. A Palmeira 9 aeróbico Whisky, autorizado a acionar, reposto pronto para o táxi. Lima, cópia. No local Salvador, Salvador, nível 070, decola da 17, curva à esquerda, descida subida Conde, via a rota do plano de voo. Transponder 5, perdão, transponder 0121, controle 120, decimal 8. Do pouso, pista 10, vento 100 graus, 139. Ok, atualizado pouso 10 para 2789 de azul. Para a Delta Foxtrot no solo ao 06, ao estacionar a frequência livre. São Salvador, boa tarde, Gol 620, Livrão. Gol 620, boa tarde, táxi de Alfa, chamante com Juliette. De Alfa, chamante com Juliette, 620. 6355, troco para o táxi, o POV de 114, alternando Galeão, outra 5 horas e 20 minutos. Oceaner 6355, à direita via Índia, ponto que será sobre 118, decimal 95, ajuste 10, 15, bom voo. Direita 6895, Oceaner 6355, muito obrigado. Voo 1620, Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette 04, bom 620. Retorne 118, decimal 95. 1895, Alfa Alfa. Salvador é o Papai do Bom, deixando o Serra Alta, que acabou de passar o Cadê de Paris. Papai Uniforme, estamos com Serra Alfa, autorizado da presente, final da 17, reporte na curta final. O Cadê de Serra Alfa reportará na curta final da 17. Passando frequência livre para a coordenação, fica atento a tráfegos evoluindo no sentido oposto no corredor Caixa Prego da ONU 1510. Frequência livre para a coordenação, Romeu. Dúvida 789, solo 09, livre pista direita, chame controle solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 121, decimal 1, azul 2789. Solo Salvador, azul 2789, livrou na época. Azul 2789, boa tarde. Alfa Kilo 43, seja finalizador. Gente, Alfa Kilo 43, poderia controlar a posição? Tem indicada 4 Lima. Decolar, pista 10, vento 090 graus, 119. Golf Kilo Oscar, fique atento a tráfego de um Papa 28 Alfa na travessia do farol da Barra para Vera Cruz, no rumo oposto a 1.000 pés. Azul 6998, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, mantendo 7.510, um P-Alpha, Papa Alpha 3-1. Esse mantém o 090. Estamos 19 para Manati. Autorizado, Manati, 1100, decola da 107, via corredor Axé. Transponder 0125, controle 120, decimal 8. 0, decimal 8. 208, está atualizando 55. Papá Romeu, Romeu Lima, estou em Salvador. Boa tarde. Será tracionado 4208 no travesseiro autorizado acionamento. Via de terra autorizado a acionar. Reporte pronto para o táxi. Desça para o nível 080. Polo Salvador, Tango Serra Alfa na final. Tango Serra Alfa, confirma o seu destino após o pouso. 4-5. Tango Serra Alfa. Avistado, pouso autorizado, pista no 7. Vento 100 graus, 122. Dentro das condições de pouso nacional. Também é melhor Luiz que manter a posição. Na linha 355, ciente, mantém a posição devido à aeronave da tanque decolando o mesmo taxi. Gente, mantenha 080 aguardando separação regulamentar com o mesmo. A separação visual entre as aeronaves é permitida somente no espaço aéreo Delta e Eco e no serviço não radar. Na guarda, aguardando para prosseguir descida. Na linha 355, autorizado decolar, pista no zero. Vento 100 graus, 129. Autorizado decolagem, Oxalé, 6355. Desça para o 070. 070, Azul Salvador, muito boa tarde, Altar 3335, posição 8, ciente da informação 90, é pronto para a foto de mundo. Altar 3835, boa tarde. Autorizado com FINS, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da ELO, Leda, Mótiva, via Upper 10, subbase, Upper 16, após conforme, transponder 5443, controle 120, decimal 80. Gente, autorizado com nível 360, rota conforme, decola da 10, no subida da ELO, Leda, Mótiva. Rota APZU 10, por base APZU 16, por fundo. Transponder 443, contando 7208. Rota 3235. Qual é a para o pushback de acionamento? Não é para o pushback de acionamento, tá? 3235. Gente. direita, senhor, está presente proa de Israel, ótima. Foi proa de Leda. Opa, obrigado, senhor. Leda, Oxenaia, 6355. Golf Kilo Oscar, câmbio 2, 1-1-8, decimal 95, Papatango, Golf Kilo Oscar. 1-1-8-95, obrigado, senhor. Sujou 2-0, transponder 5-4-4-0, controle 1-2-0, decimal 8. Ajuste é o altímetro 1-0, 1-5, autorizado, LS, está livre o tráfego. Autorizado, descida 2.000 pés, ajustado, ritmo de azul, 699. Transponder. Tá 3835 na escuta do solo. 3835 pra você. Permitiu, você poderia confirmar seu transporte de órgãos digitais? Poderia repetir o questionamento, fazendo 3835. Tivemos informações que o senhor estaria transportando órgãos digitais e como são processos? Aqui, transportando órgãos para transporte. Gente, graças pela informação. Seu 3835 é repartido pronto para o pushback. Ponte 8 aguarde, segurando agora a retaguarda. Fica mesmo ali, braço será autorizado. Para o pushback, acionamento do CNN 3-1-4 no 62. Minha dúvida aguarde, CNN 3-1-4. Cargo 4-1-1-8, ponte 1, aguarde para o pushback. Para o Tarifon 0-9-7, Tarifon 8-3 da moda, 540 galera. Tá, o Ciclo 3, Jorge. Quilo Oscar, tá baixado e travado. Justina 0-5, Mongol. Tem dificuldade de baixo, tá 3-2-5, após a nave da Gol, livrar a retaguarda, autorizado início do pushback, chame táxi. Aqui após a passagem do Gol, autorizou o pushback de acionamento, lá para o táxi, 3-8-3. Puxa, né? 6-3-1-4, azul 4-1-1-8, na escuta. 4-1-1-8. Informa que aguardarão para o pushback, devido à nave da Santa, portando a velocidade com prioridade no 08, passarão retaguarda. No 5-5, chame o centro Recife, 1-2-5, decimal 1, Alpern, 1-3-3, decimal 9-5. Oscar Vitor, pronto, cópia. De boa, 3-1-5-5. Boa, 3-3-9-5, secundária. Opa, 3-3-9-5. Jogos e par. Via Brasil 1-0, Nilma, DCT. Transponder 5-1-7-6, controle 1-2-0, decimal 8-0. Lima, gente, mantém a posição. Correto, parte para B. Kilo Oscar, solo os 2-0, confirme o parte destino. Confirme para B com a torre, o acionamento e o táxi com a mesa em 1-1-8, decimal 9-5, hoje chama 0-5, bom voo. Passar, vai.